Tower, muito boa noite, Air Mundial 024, information, Charlie, requesting flight level 350, ready to copy, anything later. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Risk 50, the first airway. Take off on 910, left turn, Momo, Departure, Golf, Echo, Bravo, India, Tango, Transition. Departure Control 119-35, Cox 5174. Clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Whiskey 50. After departure, MA10, left turn, Momo, then JV Transition. Departure Control 109-35, Squawk 5174, FPL 024. 024, that's correct, come on, let's start up and push. Will do, obrigado, até já. Obrigado, gol no 8-6, chama táxi. Colo 098, cópia. Colo 098, Natal autorizado, 370, hotel do Lua 10, decolador 10, curva esquerda, Puca, transição de par, 11935, controle, transponder 5175. Número 2 do setor, aguardando. Número 3 no setor, o voo 1098. O tráfego da companhia está finalizando o pushback, aí depois vai ser o do número 03, aí depois o senhor. Confirmar o ajuste para o 972? 10, 15 agora. Henrique. Sando 972. Ono 972, torre, Ono 1895. 1895, direto. 2 Salvador, no 972. Ono 972. Autorizado no 0, vemos como 50 graus, 079, ajuste no 0, 15. Livre pouso 120, 972. Autonomia 0207, Eterna Recife, POB 97. Caixa direito autorizado via Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste no 095, Cono 868. Direita Índia, informa ponto de espera pronto, 095, Cono 868. Cono 170 autorizado em Sato Chibete, chama táxi. Espera, no zero pronto, visou o contato na final, gol 1868. Gente, após o tráfico na final, ali mantém no zero, gol 1868. Após o tráfico, ali mantém texto no zero, gol 1868. Pode fazer essa aula fim do tráfego da companhia para a retaguarda, está autorizado, chama táxi. Alfa 2, Paulo 44, direito na minha escuta, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, na sua escuta 1-0. 1-0. Salvador, gol 1170, solicito o táxi, POB 43 a bordo, 43, 4 e 50, Fortaleza. Táxi à direita via Índia, ponto de espera da 901, pronto, ajuste 1095, voo 1170. Direita Índia, ponto de espera no 0, chama pronto no 015, voo 1170. 1868, decolagem autorizada no 0, 160 graus, 069. Livre decolagem pistão 0, gol 1868. Tricolos 46, controle 119, decimal 35. Decimal 35, 188. Oi, Salvador, Gonuno, 70, pode esperar no zero, pronto. Ali, mantém no zero, Gonuno, 70. E mantém no zero, Gonuno, 70. 1470, boa noite. Bom, 1868, contato radar, suba para 230, saída Pucajamo. 230, Pucajamo, Gol 1868. Autorizado no zero, 150 graus, 069. Colagem autorizada no zero, 150 graus, 69. Precisa de voar no dia de Aracaju? Olá. No 868, voa direto na Caju. Muito obrigado, direto na Caju. Voa no 868. Tá, chegou no 098. Tá com... autonomia de 3 horas e 3, 1 hora e 13. Alternada em Fortaleza. Dá pra ver? 1-1-3. O 098 está supervisado direito aqui, ponto de espera 10, chama pronto, ajuste no 0 no 5. Só confirmando, autonomia 13 e 13? É, 3 horas e 3, pela direita, 1500, chama ponto de espera, confirma a frequência 8900, não é isso? Afirmo, nessa mesmo. Ok, nessa mesmo, obrigado. Colono 77, Close 49, controle 1-9-9, decimal 35. 1-9-35, Gol 1-9-70, boa noite, Sereta. Salvador, FTL 024 Heavy, request push and start. Airport 024, clear to push back and start, call me for taxi. Clear to push and start, call me for taxi, FTL 024. Tá, Gol 1-0-9-8, pode ficar pronto. 098 ali e decola no 0. 1-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Ele decola da 10, Gol, no 0. É da Puca. 370 Puca, Gol 1-1-7-0. 98 e Golf 52, controle 1-9-9-3-5. 1935, boa noite. Controle 1-0-9-8, boa noite, vai passando 1200. Gol 1868, chama Recife, frequência 12685, caso negativo 12545. 12685, negativo 12545, 1868. Gol 1098, contato radar, suba para o 370, sai da Puca de Par. 370, Puca de Par, gol 1098. Gol 1170, voa direto de Jambo. Na escuta, 1170. Vou direto de Jambo. Pro de Jambo já está, 1170. Gol 1170, da presente voo direto Zipar, restrito ao nível 350. A presente direto Zipar, restrito 350, gol 1170. Gol 1098, suba restrito ao nível 330. 330, restrito 330, presente, gentileza. Recife solicitou que o senhor mantivesse a saída, o gol 1098. Recente. O 1170 chama Recife, frequência 12685. Centro Recife, 126-185, gol 1170, boa noite, Janete. voo no 098, chamando a Recife, 126.85, alterna 12545. 2.85.45, boa noite. Salvador, até 3152 com a Delta para Maceió, 4. 3152, Maceió autorizado no 330, Perifico 2, decola da 10, para a esquerda, Cuca, Transição, Aracaju, 11935, acena 5402. Autorizado, 330, Maceió, Perifico 58, decola da 10, curva esquerda, na Cuca, Aracaju. 11935 ao controle Salvador, transponder 5402, TAR 3152, portão 620. Sim, não, minha Transição 3891, identifique, chega da bomba, filiça para 4.000 pés, o ajuste 10195. Gol 1172, identifique, chega da Mari, vai para o nível 050, o ajuste 1015. Autorizado, Itape, gol 1172. Clear taxi. Clear taxi. Hyper 1 India, hold the point, runway 10, call me ready, altimeter standing 1015. Continue via India, holding point, runway 10, altimeter 1015, Portugal 024. Crew souls on board, Portugal 024. Souls on board, standby 241 plus 11 crew, 252 total. 252. 252, roger. Gama 024, holding point runway 10, ready for departure. Portugal 024, please line up and take off, runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Clear for line up and take off, Gama 024. Gol 1172, o número 2 na aproximação, reduza para 2209. Portugal 024, Bond 08, Departure Control 119-35. 119-35, boa noite, obrigado, Portugal 024. Departure Control, boa noite, Portugal 024, passing 1800 feet. Boa noite, Portugal 024, with the contact cloud level 350, moment departure. Line level 350, moment departure, Portugal 024. A 3891 está autorizada a final do procedimento, desça para 2000, venha para o Odituna, informe no localizador. 2000 para o Odituna, reportarei no localizador. 1172, está fazendo operação agora para sequenciamento, curva esquerda proa 045, desça para 3000 pés, ajuste no 015. A proa 045 está autorizada a sinal de procedimento e informe no localizador. São 3891, chama agora a Torre Salvador, frequência 118.95, tomou posse. 1895, obrigado, bom trabalho. Gol 1172, desce para 2000 pés, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 118.95, tomou posse. 1895, muito obrigado. Portugal 024, contact now receive center, frequency 126.85, if unable 125.45, request to receive center. Receive 126.85, backup 125.45, muito obrigado, boa noite, FQL 024. Boa noite. Quanto ao 6? Autorizado, 3152, chama táxi. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1172, final da 1-0. Número 2, agora está pistalito. Guarda. 9, no solo no 7 à direita na minha escuta, Alfa Juliette 02. Na sua escuta, Alfa Juliette 02, obrigado. Dois, pouso autorizado no 0, 1960, 079. Leve para o táxi 3152, coordenada 2 após 2 horas e 15, alterado total. Gente, o 3152 vai observar o tráfego da Gol, foi ajudado, vai estar ingressando agora no pátio, após o mesmo fazer ataque, então quando espera, quando o ônibus chama pronto, ajuste o ano 095. Diante após o tráfego da companhia, após o espera, 3152, bilhetinho. O Gol no 172, solo no 9, me escuta, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, 1172. Estrada 10, próximo, 3152. 3152, decolagem autorizada no 0, 160 graus, 079. E decola 3152. 12, Colô 24, controle 1-1-9-3-5. 1935, obrigado. Salvador, até 3152. Bom dia, até 3152, contato o radar, vou para o nível 330, saí da PUCA. 330, pessoa da PUCA, 3152. Juno 52, chama grupo Centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Bom dia, tá 3, Juno 52.